Fecheiro 22, página 185. Quando regressaram à grande zona de reunião, Levella não tardou a localizar João de Cam e apressou o passo. Mas Ayla deteve-se para observar um pouco. Já quase toda a gente tinha chegado e ela ainda não se sentia totalmente à vontade, com tanta gente reunida no mesmo sítio. João de Alar compreendeu e esperou com ela. À primeira vista, dava a impressão de que uma massa vasta e amorfa enchia o espaço, como um enorme rio turbulento. Mas ao olhar com mais atenção, Ayla reparou que a multidão estava repartida por vários grupos, grande parte em redor de uma enorme fogueira. Numa zona perto da periferia, a alguns passos do acampamento dos contadores de histórias, reunira-se muita gente em volta de três ou quatro pessoas que falavam e gesticulavam sobre uma construção de madeira e pele não curtida, uma espécie de plataforma que os elevava um pouco em relação aos demais para que os vissem melhor. Os que se encontravam mais perto da plataforma estavam sentados no chão ou em troncos ou pedras, arrastados até ali. Quase em frente, no extremo oposto da zona de reunião, outros dançavam e cantavam ao som de flautas, tambores e diversos instrumentos de percussão. Ayla sentia-se atraída por um e pelo outro e tentava decidir onde ir primeiro. Noutro espaço, havia pessoas a jogar, utilizando variados objetos, alaia de fichas e peças. E ali perto, os presentes podiam encher o copo com a sua bebida preferida. Reparou que Lara Amar repartia a sua barma com um sorriso falso. A recolher favores, comentou João de Alar, como se adivinhasse o pensamento de Ayla. Não tinha consciência da expressão de repugnância que aflorara ao seu semblante ao ver aquele indivíduo. Ayla reparou que Tremeda se encontrava entre aqueles que esperavam para se servir de mais barma, mas Lara Mar não lhe oferecia. Voltou-se para o grupo ali mais perto, que se servia das sobras do banquete. Por toda a parte havia grupos de pessoas, conversando e rindo, ou andando de um lado para o outro, sem razão aparente. Num primeiro momento, Ayla não reparou na atividade, na escuridão, em torno da multidão. Depois calhou ver uma jovem de cabelo ruivo intenso, que reconheceu como Galeia, uma amiga de Folara. Afastava-se da zona destinada a refeições, na companhia de um rapaz da terceira caverna que participara na caça aos leões. Tinham feito par um com o outro, protegendo-se mutuamente. Ayla observou os jovens e viu que se abraçavam. Por momentos sentiu-se envergonhada. Não fora sua intenção observá-los num momento de intimidade. Em seguida reparou que havia outros pares em lugares mais afastados das zonas principais e que também pareciam envolvidos em atividades íntimas. Ayla sentiu as bochechas quentes. João de Alar sorriu interiormente. Reparara para onde ela olhava. Os Landoni também evitavam mirar tais atos. Não era por uma questão de vergonha. A intimidade era algo comum e não lhe davam importância. Ele viajara muito e estava consciente de que as pessoas tinham costumes diferentes. João de Alar sabia que ela já vira pessoas juntas. Viviam em espaços tão reduzidos que era inevitável. Devia ter presenciado atos semelhantes na reunião de verão do ano anterior. Não percebia o que a levava a ter aquela reação. Preparava-se para lhe perguntar quando viu Levella e João de Cam aproximarem-se e decidiu deixar para mais tarde. O mal-estar de Ayla tinha origem nos seus primeiros anos de vida com o clã. Haviam-lhe inculcado que algumas coisas podiam observar-se, mas não deviam ver-se. As pedras que delimitavam cada lar na caverna do clã de Brum eram como paredes invisíveis. Não se via para lá do limite fixado pelas pedras. Não se olhava para as áreas privadas do lar de outro homem. As pessoas desviavam o olhar, ou adotavam a expressão distante de quem olha para o vazio, qualquer coisa para não dar a impressão de que se olhava fixamente para o espaço delimitado pelas pedras. O olhar fixo fazia parte da linguagem corporal do clã e possuía significados específicos. Um olhar intenso de um líder podia ser uma reprimenda. Quando se deu conta do que via, Ayla apressou-se a desviar a sua atenção e viu que Levella e John de Cam se aproximavam. Sentiu-se aliviada e saudou-os, como se já não os visse há muito tempo. Vamos ver os contadores de histórias, informou Levella. Eu tentava decidir se ouvir as histórias ou a música, declarou Ayla. Mas se vocês vão para as histórias, faço-vos companhia. E eu também, disse Jondalar. Quando chegaram, o grupo parecia ter feito um intervalo. As pessoas deambulavam por ali. Ayla deitou uma vista de olhos em redor para entender o espaço. A plataforma baixa, embora vazia naquele momento, era grande o suficiente para albergar 3 ou 4 pessoas. Frente à plataforma e também dos lados, havia 2 fossos, mais ou menos retangulares, com fogo no interior, mais para iluminar do que para dar calor. No meio e de ambos os lados dos ditos fogos, viam-se troncos dispostos em filas, um pouco ao acaso, e pedras grandes, tudo coberto com almofadas, para se tornar mais confortável. Em frente dos troncos, estendia-se um espaço aberto, onde as pessoas se sentavam, algumas numa espécie de cobertura feita de erva tecida ou de peles. Várias pessoas, sentadas num tronco à frente, levantaram-se e abalaram. Levella encaminhou-se nessa direção e sentou-se na macia almofada que cobria o tronco. John de Cam apressou-se a acomodar-se junto dela e de imediato reservaram o resto do espaço para os amigos que haviam ficado para trás a cumprimentar alguém. Enquanto trocavam cortesias, Galeadal aproximou-se. Vejo que decidiram vir, disse, e inclinou-se para cumprimentar Ayla, encostando as bochechas às dela. E, pensou Jondalar, prolongando demasiado o gesto. Ayla notou o hálito quente de Galeadal no pescoço e o seu agradável odor masculino, diferente daquele que ela melhor conhecia. Também se apercebeu da ligeira tensão na mandíbula de Jondalar, apesar do seu sorriso. Havia várias pessoas apinhadas em redor deles, e Ayla pensou que provavelmente queriam chamar a atenção do contador de histórias. Notara que muitas pessoas gostavam de seguir Galeadal, em especial as jovens, e algumas olhavam para ela nesse instante, como se esperassem algo. Não lhe agradou. Levella e John de Cam estão a guardar lugares para nós, avisou João Dalar. Devíamos ir ocupá-los. Ayla sorriu para João Dalar e foram reunir-se aos amigos. Mas quando chegaram, já outros tinham ocupado parte do tronco. Apertaram-se todos e esperaram. Não entendo por que demoram tanto, comentou João de Cam, impaciente. Creio que estão à espera para ver se chega mais público. Já sabes que os contadores de histórias não gostam que as pessoas andem de um lado para o outro. Interrompem a narração. Galeadal e várias outras pessoas tinham subido à plataforma. Aguardaram até que dessem pela sua presença. Quando todos pararam de falar e se acalmaram, o homem alto de cabelo negro começou. Num lugar longínquo, na terra do sol nascente, é assim que começam todas as histórias, sussurrou Jondalar para Ayla. Vivia uma mulher e o seu companheiro com os 3 filhos. O mais velho era um rapaz chamado Kimakal. Quando o contador mencionou o primogênito da mulher, um jovem que se encontrava na plataforma deu um passo em frente e fez uma pequena vénia, dando a entender que era ele o aludido. A segunda era uma rapariga e chamava-se Carella. Ao escutar a referência à segunda filha, uma jovem desenhou uma pirueta que terminou também em vénia. O mais novo era um rapaz chamado Volafon. Outro jovem apontou para si mesmo e sorriu orgulhosamente quando o terceiro filho foi anunciado. E levou-se um ligeiro murmúrio por entre o público, acompanhado de umas quantas risadas, quando se escutou o nome do filho mais novo e os presentes perceberam a ligação com o caçador quadrúpede de Ayla. Ayla constatou que o contador não gritava e, mesmo assim, toda a gente o ouvia bem. Tinha uma maneira especial de falar, clara, potente e expressiva. Recordou-lhe a visita à caverna com o Zlandoni da 26ª e o seu acólito e os sons que os três haviam feito no interior. Ocorreu-lhe que Galeadal podia ter sido um membro da Zlandónia, se o desejasse. Embora já tivessem idade, nenhum dos jovens tinha ainda companheira. A sua caverna era pequena e tinham estreitos laços de parentesco com quase todos os jovens da sua idade. A mãe começava a ficar preocupada, com a perspectiva de que tivessem de ir mais longe, encontrar uma companheira e não voltasse a vê-los. Ouvira falar de uma Zlandoni que vivia sozinha numa caverna a alguma distância do rio para norte. Corriam rumores de que era capaz de fazer acontecer coisas, mas que às vezes exigia um pagamento demasiado difícil de cumprir. A mãe decidiu ir procurá-la, disse o contador de histórias. Um dia, depois do seu regresso, prosseguiu o contador, a mulher enviou os filhos à margem de um rio para apanharem raízes. Quando lá chegaram, encontraram três jovens. Uma rapariga da idade de Kimakal, um rapaz da idade de Karela e uma rapariga da mesma idade de Volafon. Desta vez, o primeiro jovem na plataforma sorriu quando foi mencionada uma rapariga. A jovem fez uma pose fanfarrona e o outro jovem assumiu a atitude de uma jovem tímida. Escutaram-se gargalhadas da audiência. Quando Ayla e Jondalar olharam um para o outro, ambos sorriam. Os três eram forasteiros recém-chegados das terras do sul. Os seis saudaram-se e cumprimentaram-se, recitando os títulos e laços tal como haviam sido ensinados. Viemos em busca de comida, explicou a visitante mais velha. Galeadal mudou o timbre de voz quando falou no papel da jovem. Há muitas raízes aqui, podemos partilhá-las, disse Karela. A jovem moveu os lábios como se fosse ela a pronunciar as palavras recitadas por Galeadal, que de novo mudou de tom. Começaram todos a arrancar raízes. Kimakal ajudando a rapariga mais velha. Karela mostrando ao jovem do meio onde devia cavar. E Volafon puxando algumas raízes para a rapariga tímida que se recusava a aceitá-las. Volafon via que os irmãos desfrutavam da companhia dos seus agradáveis novos amigos. Agora as risadas do público eram mais sonoras. Não só se entendiam as insinuações, como o jovem que fazia o papel de irmão mais velho e a jovem na plataforma se abraçavam exageradamente, enquanto o irmão mais novo os olhava com inveja. Quando Galeadal narrava, adotava uma voz diferente para cada personagem, enquanto os outros representavam os seus papéis de forma expressiva. Estas raízes são muito boas, por que não as comes? Perguntou Volafon à atraente forasteira. Não posso comê-las, respondeu a jovem. Só posso comer carne. Quando falou no papel de mulher, fê-lo com uma voz muito aguda. Volafon não sabia o que fazer. Talvez possa caçar-te alguma carne, ofereceu. Mas sabia que não era um bom caçador. Costumava acompanhar as caçadas. Tinha boas intenções, mas era um pouco preguiçoso e nunca tentava caçar por si. Regressou à caverna da mãe. Kimakal e Karela partilharam juncos com uma mulher e um homem do sul, contou à mãe. Encontraram companheiros, mas a mulher que eu quero não come juncos, só pode comer carne, e eu não sou um bom caçador. Como posso arranjar-lhe alimento? narrou Galeadal. Ayla questionou-se se partilhar jungos tinha algum significado oculto, como uma piada que não entendia, já que o contador tanto falava de comer juncos como de arranjar par. Há uma velha Zelandoni que vive sozinha numa caverna a norte daqui, perto do rio, respondeu a mãe. Pode ser que te ajude, mas tem cuidado com o que pedes. Podes conseguir exatamente aquilo que queres. Galeadal voltou a mudar o timbre de voz ao falar no papel da mãe. Volafon partiu em busca da velha Zelandoni. Viajou rio acima durante muitos dias, parando em todas as cavernas que encontrava pelo caminho. Quando estava quase prestes a desistir, avistou uma caverna pequena no alto de uma parede rochosa e decidiu que seria a última que exploraria. Encontrou uma anciã sentada à entrada, que parecia dormir. Aproximou-se em silêncio para não a assustar, mas sentia curiosidade e observou-a atentamente. Prosseguiu Galeadal. Vestia roupas normais, embora já gastas e sem forma. Contudo, usava bastantes colares de diferentes materiais, contas e conchas, dentes e garras de animais perfurados, formas de animais talhadas em marfim, osso, chifre e madeira, algumas de pedra e âmbar, e medalhões em forma de disco, com animais esculpidos. Eram tantos os objetos nos colares que Volafon nem sequer conseguiu distingui-los todos. Mas ainda mais impressionantes eram as tatuagens faciais, tão intrincadas e adornadas que mal se via a pele sob os desenhos. Era, sem dúvida, uma Zelandoni de alto nível. E Volafon sentiu um pouco de receio. Não sabia se ela se daria ao trabalho de aceder ao seu pedido. Na plataforma, a mulher havia-se sentado. E, embora não tivesse mudado de roupa, curvou-se de tal forma que dava a impressão de ser anciã, com a roupa sem forma, descrita por Galeadal. Volafon decidiu ir-se embora. Mas no momento em que se virava, ouviu uma voz. — O que queres de mim, rapaz? Perguntou a mulher. A voz de Galeadal soou como a de uma anciã. Volafon engoliu em seco e depois voltou-se. Apresentou-se e explicou. — A minha mãe disse-me que talvez pudesse ajudar-me. Qual é o teu problema? Conheci uma mulher que veio do sul. Queria dividir o junco com ela, mas disse-me que não comia junco e só podia comer carne. Amo-a e caçaria para ela, mas não sou grande caçador. Podes ajudar-me a ser um bom caçador? Tens a certeza de que essa mulher quer que caces para ela? Perguntou a velha Zelandoni. Se não quer o teu junco, também é possível que não queira a tua carne. Perguntaste-lhe. Quando lhe ofereci os juncos, explicou-me que não podia comê-los, não que não os queria. E quando me ofereci para caçar para ela, não recusou, explicou Volafon. A voz que Galeadal usava para representar o jovem soava esperançosa, e a expressão do rapaz na plataforma correspondia a esse tom. Já sabes que para ser um bom caçador, basta praticar muito, disse a velha Zelandoni. Sim, bem sei, deveria ter praticado mais. Na plataforma, o jovem olhou para o chão como que arrependido. Mas não praticaste, não é verdade? E agora, como estás interessado numa rapariga, já queres ser um caçador, é isso? A voz de Galeadal assumiu um tom de demonstração. Creio que sim. O jovem pareceu ainda mais envergonhado. Mas eu adoro-a. Deves sempre ser capaz de ganhar tudo aquilo que conseguires. Se não queres fazer o esforço de praticar, deves pagar por essa habilidade de outra forma. Ou dás o esforço da prática, ou dás outra coisa qualquer. O que estás disposto a dar? Perguntou a anciã. Estou disposto a dar tudo. O público arquejou, sabendo que o rapaz estava a dar a resposta errada. Ainda podes dedicar algum tempo a aprender a caçar, advertiu a velha Zlandoni. Mas ela não vai querer esperar até que eu aprenda a caçar bem. Adoro-a. Desejo apenas levar-lhe alguma carne para que goste de mim. Quem me dera ter nascido a saber caçar. De súbito, o público e aqueles que se encontravam na plataforma deram conta de certa agitação entre eles.